sábado, Luiz e Juliette. Diga. Pode solicitar autorização de rebote, parte 3 para o gate de 8 do parque. Autorizado, reparte ao término. Central Alberto. Salvador, é o Abjet Whisky, Juliette Kilo. Correu no 8, decimal 6. Torre Salvador, é o Abjet Whisky, Juliette Kilo. Prossiga. Bom dia, Torre. O Whisky de Jet Kill solicita autorização de reboque da nave do Pat 3 para o Pat 1 do posição 4. Sente autorizado, reporte ingressão do Pat principal. Whisky de Jet Kill reportará.